30 graus, uma quarta mais. Salvador, bom dia, 3778, final da 10. São 3778,

João 45, rodando 126, decima 8.

Thank you, have a show me. What will you do if it's going to be a little bit slower? Charlie 2, Charlie 1, Beacon 2. 4, estamos prestes, posição de 9 horas e 8 minutos, passamos Em breve, aqui na frente, ele é 3-7-7-1, Oshawa 02, Tibet, Oshawa 1, Bridge, and Rich Wallace. Identificação desse avião chegar a bom para o nível 050 às 18h30. Tuna 09. 260, atrás da indicação, outra via chegada com a minha conta, parando de 060, a disposição de Salvador 10. Chegada a ponto, para mim, 070, a gente continua com o Salvador 09.